Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast número 17. Meu nome é Marcelo Zaniolo e eu gostaria de prever o futuro. E eu sou a Elis Nunes e não mudei de opinião. Meu nome é Diego Locou e o que eu tô fazendo aqui? E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. Hoje falaremos da controversa saga Crepúsculo, da autora americana Stephanie Meyer. Para a felicidade dos fãs e tristeza de muitos críticos, né? Então hoje, como você ouviu na introdução do cast, temos aqui uma convidada para nos ajudar a falar dessa série. Seja muito bem-vinda, Elis, e por favor, se apresente. Obrigado, Marcelo, é um prazer, o convite foi uma delícia. Eu sou Elis, eu sou de São Paulo, tenho 26 anos, trabalho como diagramadora freelancer e edito o blog Boteco no Divã, que também fala sobre livros e afins. Só que, por enquanto, ele está desativado por motivos pessoais de falta de tempo e só vai voltar em janeiro com um pouco mais bacana, mais legal, mais entendido do assunto também. Perfeito, então, bem-vinda. A gente coloca depois aqui embaixo na postagem seu blog para quem quiser acompanhar. E hoje, então, nós três falaremos da biografia dessa autora, de onde veio a ideia dos livros, do enredo, um pouco dos filmes também, por que não? Até porque no dia 16 estreia a segunda parte do último filme da saga, O Amanhecer Parte 2. Exatamente, e muito mais. Tudo isso logo depois, na leitura de e-mails e nos comentários. Então, já que recebemos vários e-mails sobre o último cast, sobre o LivroCast 16, O Pequeno Príncipe, vamos direto para a leitura de e-mails e de comentários. Começando hoje, então, com um comentário deixado pelo Eduardo Calazans. Ele mandou o seguinte: fala galera do LivroCast, estou pousando pela primeira vez no LivroCast nesse episódio 16, por influência de uma amiga. Achei sensacional e chegamos a discutir aqui no trabalho, o qual grande parte dos amigos também escutou o cast, a sensação de estar em uma cafeteria francesa conversando sobre o livro, principalmente pela excelente trilha sonora. Na verdade, quem me ajudou a escolher essa trilha foi uma amiga minha, a Katia Andressa, ela que indicou aí a cantora francesa que compôs a trilha do cast. Uma boa escolha. Mas continuando aqui, ele escreve: o cast em si me trouxe a vontade de reler o livro e a nostalgia da série animada, que no meu caso é o mais palpável sobre o Pequeno Príncipe. Queria humildemente dar a sugestão para as vinhetas da entrada. Aí aqui ele sugere que a gente faça uma vinheta com a nossa cara, né? Abordando o universo dos livros e apresentando melhor o LivroCast, dando uma cara única para o nosso cast. E tenho que concordar com a Natália que quando o filtro de sotaque de voz cai, fica muito difícil acompanhar o que vocês estão falando, mas se torna bem engraçado. Parabéns, sucesso e boa leitura. Aí ele bota um PS aqui, Diego, para que a gente faça um cast sobre o livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Então, Eduardo, quanto Neil Gaiman, começando pelo fim, pode deixar que eu vou ler esse livro, a gente vai pôr na pauta esse livro, viu, Diego? Já fica avisado, hein? Que é um livro que eu tô há muito tempo para ler e há muito tempo para gravar também, como comentei em outro cast que não lembro qual foi. Eu acho que foi um dos 16 atrás. Os mais recentes, eu acho. Faz o seguinte, coloca o link dos 16 aí para quem quiser ouvir. Aí quem descobriu onde tá, eu dou um parabéns. Mas quanto ao comentário, Eduardo, pode deixar que a gente tá tentando criar uma entrada nova aí pro LivroCast, uma entrada com a nossa cara, como você mencionou, e não deve demorar muito, viu? Quanto ao sotaque, me comprometo a tentar falar um pouco mais devagar. Mas já que é engraçado pra vocês aí... Bom, e já do meu lado, né, no caso, o Marcelo, tu é de onde? É de Curitiba, Marcelo? Isso, de Curitiba. É, pra mim é um pouquinho mais difícil que sou de Floripa, né? Então eu tenho que fazer um esforço enorme pra poder falar devagar. E mesmo assim ainda sair um pouco rápido. Mas a gente consegue, cara. Eu tenho fé na gente. E outra pessoa que sugeriu uma entrada nova também, uma vinheta nova pro início do cast, foi o Márcio Rocha. Ele disse o seguinte: gostei muito da parte em que vocês comentam sobre o autor e suas obras de uma forma geral, contando inclusive curiosidades da vida dele. Isso acrescenta muito e ajuda até mesmo a entender melhor seus livros. E como eu falei aqui, ele disse o seguinte: a edição também está muito boa, mas na hora da apresentação dos participantes, seria mais legal bolar um jeito único. Eu sei que é mais fácil falar do que pensar em algo, mas fica a crítica. Parabéns pelo podcast e sucesso. Muito obrigado, Márcio. E com certeza, a gente tá pensando bastante aqui, vamos ver como vamos fazer essa vinheta nova pra entrada do cast. E se alguém tiver sugestão, a gente tá recebendo de braços abertos aí. Nos dê um tempinho, por favor. Quem mandou um comentário também, na verdade, dois comentários foi o Rafael Rodrigues, que também participou do último cast. Ele disse o seguinte: Marcelo, mais uma vez parabéns pelo cast. Você comentou, e os outros participantes também, que o livro tem diversas interpretações dependendo do repertório de vida. Isso é verdade e é a grande discussão que temos editores, escritores, críticos e leitores, para definir aí um livro como infantil, infanto-juvenil ou adulto. Normalmente, ainda segundo Rafael, essa classificação se faz no sentido de quanto mais texto, mais adulto é o livro, o que não é verdade e foi percebido por vocês três ao citar como exemplo o simbolismo da rosa em uma cúpula, no caso do LivroCast 16, O Pequeno Príncipe. Isso mostra que o livro com ilustração não necessariamente é infantil, pois pode-se entender a ilustração como obra de arte e essa ilustração muitas vezes vem a acrescentar ao texto escrito. Então, em livros como Pequeno Príncipe e em muitos outros, podemos entender que temos dois textos, o verbal, o texto em si, e o não verbal, as imagens e etc. Aí ele finaliza o comentário dele dizendo o seguinte: esse tema dá um livro, e sei que gera bastante discussão, mas é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês e gerar mais reflexões. Abraços. PS. Comprei uma obra que chama Rascunhos de uma Vida, desenhos, aquarelas e anotações do Saint-Exupéry, e vale muito a pena. Então, Rafael, muito obrigado mais uma vez por sua participação, pelo conteúdo que você agrega aqui ao LivroCast. Esse livro de rascunhos dele, eu vi já na Saraiva, até folhei ele, mas acabei não comprando, parece muito interessante, até porque, como a gente comentou no último cast, os desenhos dele são bem simples, mas muito bonitos, muito simbólicos, né? E com certeza, essa discussão que você colocou acerca da classificação etária dos livros aí, gera muito debate. É errado, ao menos no meu ponto de vista, definir um livro pelo número de letras, número de linhas, número de palavras, de imagens, enfim, mas quem sou eu pra mudar uma indústria, né? Sim, esse livro, o Rascunhos de uma Vida, eu também vi ali na livraria Saraiva, e achei muito bacana, acabei não levando porque... Sabe como é que é, né? Final de mês, meio quebrado, mas eu achei muito bacana o que eu vi no livro. São os rascunhos mesmo das obras que ele fez, então tu vai ver os originais dos desenhos antes de serem coloridos pro livro, por exemplo. E é isso aí. E quem quiser, né, dar uma olhada, também tem um link aqui no post, que você pode ir lá na Saraiva ver sobre o que se trata o livro. Exatamente. E Rafael, já fazendo um convite público aqui, quem sabe um dia a gente não grava um cast sobre o mercado editorial, sobre o mundo por trás dessa indústria da literatura, né? O que tu acha, Diego? Seria bem interessante. Vamos estudar. Então, e tem mais um comentário rápido aqui do Vitor Farias Correia. E o Vitor disse o seguinte: muito bom o cast. Me deixou na vontade de ler esse livro, que até então jurava ser um livro para crianças. E se deixou ele com vontade de ler, acho que a missão do LivroCast está sendo cumprida, né? Com certeza, fico feliz com isso, Vitor. E como a gente comentou até no próprio comentário do Rafael, que a gente leu anteriormente, não é um livro para crianças, né? Também podem ler, sem problema nenhum. Mas vai fundo, compra o livro, leia e depois volte aqui no LivroCast ou no Locotopia para comentar com a gente o que você achou, por favor. Ou, segundo a Natália, né? É um livro para crianças e para adultos, né? Não é para adolescentes. Piada interna para quem ouviu o último LivroCast. Mas, Diego, então diga para quem está ouvindo a gente agora como fazer para entrar em contato com a gente aqui do LivroCast. Primeiro, você pode fazer um comentário nesse post ou em qualquer outro post da categoria de livros do Locotopia ou pelos Twitters. @LivroCast ou @Locotopia. Ou também pelo Facebook /LivroCast ou Facebook/Locotopia. Lembrando que Locotopia é com a letra K. Ou ainda pelo e-mail livrocast@locotopia.com.br. Não deixe de mandar então seu comentário, sugestão, crítica ou pergunta, né? E sugestões de vinhetas. Muito obrigado. E vamos agora então para o LivroCast número 17, Saga Crepúsculo. LivroCast, sua viagem pelo mundo da literatura. Então, Marcelo, para começar, quem é Stephen Meyer? Bom, seu Diego Locou, a Stephanie Meyer é uma americana, uma escritora, né, que nasceu em Connecticut no dia 24 de dezembro de 1973. Já começou se ferrando por aí, né? Ganhava só um presente de Natal e de aniversário. Mas vamos lá, vamos lá. Ela, além de ter nascido junto de Cristo aí, né, ela é membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então ela é uma escritora mórmon, muito religiosa e casada com Christian. O que já é um trocadilho feito, praticamente, né? Tipo, nasceu junto com Cristo e casada com Christian. Desde o ano de 94. E eles têm atualmente 3 filhos, Gabe, Seth e Eli. Então, com essa influência da igreja muito forte desde sempre na vida da Stephanie Meyer, ela diz em várias entrevistas que ela cresceu num ambiente em que era certo ser uma pessoa boa, uma moça correta, uma moça de família, como se diz. Ela tinha muitas amigas e todas elas eram ingênuas, eram certinhas, tinham namorados respeitosos. Então aquela coisa bem, bem correta, bem segundo costumes, bem religiosa mesmo. Seguindo sempre o caminho da moral e dos bons costumes. Exatamente, muito diferente de alguns casos que a gente acompanha atualmente na sociedade. E esse fato de ela ser mórmon, como eu já falei, e esse fato de ela ser muito religiosa, afeta, de certa forma, a maneira com que ela escreve. Ela sempre buscou, aí nos livros que ela publicou, passar alguns valores de moral, como o Diego colocou, alguma ética, costumes de famílias mais tradicionais, né? Como o respeito, que falaremos mais à frente. E o Crepúsculo foi o primeiro livro dela, foi a primeira publicação de Stephanie Meyer. E ela foi escolhida como um dos novos autores mais promissores de 2005. E o sucesso do livro foi tão grande, como todos sabem, ele rendeu também uma adaptação para o cinema. Além de vários outros produtos, como bonecos, camisetas, e fez girar bastante dinheiro para ela, né? Pois é, se ela não tá rica, quem é que tá, né? Se ela tá rica, eu não sei, mas se ela pagou o dízimo direitinho, a igreja deve estar bem grande essa hora. Caraca. Como uma boa religiosa, ela tem que pagar o dízimo, né, cara? 10%. Me processem. Com certeza vão te processar, gente. I got nothing for you to gain. E Diego, e por algum acaso, tu sabe de onde veio a ideia do Crepúsculo? Olha, eu não sei não, Marcelo. Então, a Stephanie Meyer, ela sonhou no dia 2 de junho de 2003. Ela sabe de cabeça a data porque, coincidentemente, foi o dia em que os filhos dela começaram a nadar. Então, é uma data que ela não esquece. Que os filhos dela começaram a nadar? Que data importante, cara. Eu não sei quando eu comecei a nadar. Eu fiz aula de natação também, mas eu não lembro. É uma mãe tradicional, né? Ela tem que saber as datas importantes da família. Mas será que eles andavam de maiô ou de sunguinha? Eu andava de sunguinha. Mas voltando aqui à parte de conteúdo, então, Diego, deixando a natação de lado, até então, até esse sonho dela, ela não tinha escrito quase nada. Ela tinha escrito alguns capítulos isolados de outras histórias, trechos que ela anotava, enfim, nada de muita importância, até que esse sonho acabou mudando a vida dela, né? E por que não, a gente pode dizer aqui, acabou influenciando a própria literatura, ou ao menos uma geração. Tanto influenciou pelo menos uma geração aí na literatura, que outros livros que a gente já fez aqui no cast também, que a gente já falou sobre, como Abraham Lincoln, foi influenciado também pela Stephanie Meyer. Com filmes e tudo mais que a gente comentou até agora. Na verdade, é uma reação em cadeia começada com Crepúsculo, assim como também ela deve ter sido motivada a escrever por outros livros, né? Mas enfim. Então, nesse sonho, Diego, viu duas pessoas conversando no meio de uma floresta, entre árvores, entre uma vegetação bastante espessa, né? Dessas pessoas, uma era uma menina, uma jovem, muito bonita, e outra era um rapaz também muito bonito e diferente, era um vampiro. Ela tinha certeza, convicção no sonho, né, que esse rapaz era um vampiro. Esse casal, então, discutia dois pontos principais. O primeiro, que eles estavam apaixonados. O segundo é que ele, por ser vampiro, queria muito morder ela e sugar todo o sangue. E ela acordou muito animada com a ideia e praticamente descreveu o sonho dela, o que ela viu enquanto dormia, né, pro papel. E essa descrição, essa transcrição do sonho pode ser encontrado quase que integralmente no capítulo 3 do livro Crepúsculo, o primeiro livro da saga. Então é por isso que ela gosta sempre de afirmar que ela não escolheu os vampiros, e sim eles escolheram ela. Exatamente. Uma vez que ela sonhou, não foi uma escolha, foi mais uma coincidência mesmo, né? Mas também essa é a versão dela, vai saber se é verdadeira, né? Say it. vampire. Bom, um fato engraçado é que ela demorou um pouco pra escolher o nome dos personagens. Pro vampiro principal, ela escolheu um nome que foi considerado romântico há muitos séculos atrás, o nome Edward. Já o nome da personagem principal foi um pouco mais difícil, pois ela se apegou muito ao personagem. E, na falta de ideia pro nome dela, ela acabou por colocar o nome de Isabela, que seria o nome da próxima filha. Se ela viesse dessa filha, né? É, e acabou tendo um toque um pouco mais carinhoso, chamando de Bella. Já para os outros personagens, os vampiros, ela acabou pesquisando por nomes que eram populares antigamente. E assim ela fechou aí o cast de vampiros e humanos para compor sua série. É esse antigamente que tu se refere, Diego? É o período, no caso, em que os vampiros da saga teriam nascido ou vivido antes de se transformarem em sanguessugas. É, em torno de 150 anos a 400 anos, é isso mais ou menos. Isso, exatamente. Então ela pesquisou no tempo aí nomes comuns a essas épocas, né? E acabou aplicando eles na sua saga. Para a cidade cenário, ela precisava, por sua vez, de uma cidade muito chuvosa e muito escura, porque desde o início ela tinha essa ideia de vampiro que brilha, de vampiro que pode sair no sol, né? Então ela precisava de um cenário, de um ambiente que pudesse camuflar esses traços do vampiro dela. Então ela pesquisou no Google e descobriu uma cidade, a cidade chamada Forks, que é uma cidade pequena, úmida e repleta de vegetação e de tudo que ela precisava para envolver a história dela. Inclusive, se o Diego me permitir, vamos pôr aqui abaixo da postagem um link com as imagens que ela usou para escrever a sua história. Então, e nessa pesquisa que ela fez sobre Forks, ela acabou descobrindo uma reserva chamada La Push, que também foi muito importante para a história. Nesse lugar, ela descobriu uma lenda, Cleute, não sei, de uma tribo de mesmo nome. E essa lenda tratava sobre lobisomens e acabou se encaixando perfeitamente na trama. E por sua vez, daí, Diego, e quem tá ouvindo a gente agora, para esses personagens novos que acabaram aparecendo, sendo integrados aí à trama, como tu colocou, ela fez algumas homenagens. Ela acabou utilizando, por nome de alguns lobisomens, para algumas pessoas dessa tribo Cleute, né? O nome do filho dela, que é Seth, como a gente falou mais atrás, da irmã mais velha dela, que é Emily, e de vários outros amigos, familiares. E ao terminar de escrever o livro, finalmente, foi a própria irmã mais velha dela, essa Emily, que motivou e que convenceu a Stephanie Meyer a publicar o livro. Só um comentáriozinho rápido, Marcelo. Manda. Essa Emily, por acaso, não é aquela que tem uma cicatriz na cara, que apanha do marido? Exatamente. Que engraçado esse negócio, cara. É em homenagem à irmã dela que ela botou esse nome? Exatamente. Ela deve amar a irmã dela. Né? Ou será que isso é algum tipo de denúncia anônima? Pois então. E apesar, então, de ter muito pouca experiência aí com escrita, né, já que esse foi o primeiro livro de verdade que ela escreveu, em questão de 3 meses, ela transformou esse vívido sonho em um romance acabado, pronto, e que vendeu milhares, bilhares, trilhares, enfim, sei lá quantos livros ao redor do mundo. Quisera eu poder transformar um sonho numa vida de sonho, né, cara? Essa é pra quem diz que quem dorme não ganha vida, né? Say it. Vampire. Então, só pra continuar aqui, após a redação e edição desse romance, né, que levou algum tempo e tudo mais, ela assinou um contrato para outros livros. E ela tinha, desde o início, toda a história mapeada na cabeça. Lógico, alguns detalhes foram ganhando forma ao decorrer do tempo, né? Mas ela tinha mais ou menos a história inteira na cabeça desde o começo. E um fato muito interessante, mas muito interessante mesmo, e que talvez faça cair um pouco do preconceito de Crepúsculo, a Stephanie Meyer disse numa entrevista, que a gente vai colocar o link aqui no post depois, que ela nunca leu nada sobre vampiros. Então você aí que acha que os vampiros do Crepúsculo não tem nada a ver com nenhum outro vampiro, tchan tchan tchan tchan. Realmente não tem nada a ver, porque ela nunca leu nada sobre vampiros. Ela não leu Bram Stoker, ela não leu Anne Rice e nem viu nenhum tipo de filme com vampiros. Apenas sonhou e colocou isso no papel. Ela deve ter usado um pouco do que ela conhecia aí, por ouvir falar, enfim, muito superficialmente, né? Transformou tudo e criou o livro dela. Então acho que dessa forma os preconceitos caem um pouco, né? Ela disse que uma vez viu um pedaço do filme Entrevista com Vampiros, mas não viu até o final, foi só um pedaço. Diz também que não assiste nenhum tipo de filme próprio para menor, o que acaba diminuindo a chance de ela ver algum filme de terror, ou incluindo os de vampiros, né? E por fim, ela diz que prefere as histórias de amor e de drama, que é a parte mais verdadeira de todos os livros pra ela. Vamos voltar a falar sobre isso um pouco mais pra frente, mas eu acho que aqui tá o grande cerne da obra dela. Falar de amor, transformar vampiros, e esquecer muito do terror que a gente imagina quando fala desses seres sobrenaturais, né? Além disso, a autora acha muito legal também a possibilidade dos livros dela incentivarem jovens à leitura. nessa mesma entrevista que vai estar aqui embaixo na postagem, ela diz que, às vezes, há três gerações lendo os livros dela, no caso, filhos, pais e avós. E ela acha que essa é uma forma muito bonita de fazer as pessoas lerem e debaterem a literatura, e eu acho muito válido. É, no ponto em onde ela fala sobre incentivar a leitura, aí eu acho que ela está em concordância até com a gente aqui do Livrocast, que o que a gente quer é incentivar a leitura, e isso é um ponto positivo para ela. O importante é ler, né? Tem livro para tudo que é tipo de gosto, para tudo que é tipo de assunto, de preferência, enfim. O que importa realmente é pegar um e começar a ler, a folhear, que um vai puxando o outro, até que você se vicia nessa prática. Então, a saga Crepúsculo da Stephenie Meyer chegou em primeiro lugar na lista dos best-sellers do New York Times e foi traduzida para várias línguas, para boa parte do mundo, né? E obteve, como a gente tanto sabe, uma recepção crítica mista. Ou seja, muitos críticos e leitores foram a favor da obra e gostaram e aclamaram a obra, e muitos odiaram, foram contra e vaiaram. Se você quiser saber mais, então, sobre a autora, sobre a história dos livros, sobre o que ela fala sobre cada livro em particular, aqui embaixo depois vamos pôr também o site dela. É em inglês, mas é legal dar uma lida para se inteirar, caso tenha interesse, né? Caso tenha curiosidade sobre. E se você não entende de inglês também, sempre existe um Google Translate, né? Então pode te ajudar um pouquinho aí. E agora então, Diego, se você me permite, vamos chamar a Elis Nunes para conversar sobre os livros aqui com a gente. Bora? Vamos lá então. Então, para focar um pouco mais no livro a partir de agora no cast, Elis, por favor, com suas palavras, faça uma sinopse do livro Crepúsculo pra gente. Bom, Crepúsculo. A história começa com a Bella fugindo da cidade natal dela. Não, fugindo não, né? Ela resolveu que queria morar com o pai em Fox. Por quê? Porque a mãe casou com uma outra pessoa, o Phil, que é jogador de beisebol. Então ele tem que estar viajando por vários lugares. E a Bella pensou: poxa, eu não vou atrapalhar o recém-casamento da minha mãe com esse fulano, né? Só pra deixar bem claro, então a Bella, ela é filha de pais separados, né? Ela mora com a mãe e tá indo morar com o pai. Isso, ela mora com a mãe e agora ela vai morar com o pai, porque a mãe casou novamente. E ela se sente um pouco uma intrusa nesse casamento. Então, pra deixar a mãe um pouco mais à vontade, ela resolveu morar com o pai em Forks, que é uma cidade que ela odeia, porque ela é úmida, ela é fria, completamente da Califórnia. Tem um solarado, tem a luva, é alegre, etc, etc e tal. Só que quando ela chega em Forks, a primeira pessoa que ela conhece da trama é o Jacob. E depois ela vai conhecer o Edward na escola, lá. E é quando ela começa a se apaixonar, porque ele é diferente, porque ele é lindo, porque isso, porque aquilo. E essa é a história do Crepúsculo inicial. Depois, no finalzinho, a gente tem lá uma tramazinha com outros vampiros que aparecem. E é essa história, basicamente. Tá, então antes de continuar falando aqui, uma perguntinha. Diego, tu nunca leu o livro, certo? E da minha lista de livros tá em último. Tá. Tu nunca leu o livro, mas tu já viu o filme, não? Sim, eu vi os filmes. Até o Amanhecer Parte 1, até porque o 2 não saiu ainda. Minha excelentíssima esposa é fã do Crepúsculo, então já ouvi muito falar sobre os livros. E se eu fosse ler alguma coisa da saga, seria o graphic novel, que eu achei uns traços bem bacanas e seria um resumão do livro, né? Pois é, eu nem sabia que existia isso, cara. Tem, só que acho que não tem em português, né? Ou tem? Tem em português já também. É que eu só vejo em inglês nas livrarias, então. Mas então, o que eu tava querendo dizer é o seguinte. Vocês acham que tem algum problema a gente dar um pouco mais de características dos personagens e tal, ou não? Ah, nessa altura do campeonato, acho que não. Todo mundo já sabe quem é o Edward, todo mundo sabe quem é o Jacob. Não, acho que não tem problema nenhum de falar de personagem, né? O problema é falar da história em si. Tá, mas então, numa situada geral, essa sinopse que a Elisa apresentou, ela conta a história de vampiros e lobisomens, como o Diego mencionou, todo mundo deve saber. O quem não sabe tá um pouco desatualizado. Ai, mas tá alienado, né? Brincadeira. Não, mas então, a história é da Bella, que se muda de cidade e se apaixonou por um vampiro chamado Edward. No caminho, ela conhece também o Jacob, enfim, que é um lobisomem. Não, no começo não, ela é a primeira pessoa que ela conhece, assim. É verdade, que é verdade. Apresentada do mundo fantástico. É, porque ele é da aldeia lá, né? Que são amigos do pai dela. Olha só, Diego, quem te viu, quem te vê, hein, cara? Mas então, nesse ponto da história, a gente começa com o primeiro ponto crítico, digamos assim, a primeira parte crítica, que é o conflito entre vampiros e lobisomens da Stephenie Meyer nesse universo Crepúsculo, e vampiros e lobisomens no universo, digamos, pop, né? O que a gente conhece por Bram Stoker e vários outros autores. Qual a opinião de vocês sobre vampiros e lobisomens? No universo da Stephanie Meyer? É, em geral, comparando aí os dois universos, né? Ah, eu acho que a Stephanie Meyer quis dar um upgrade aí no requisito vampiros, mas eu não sei se ela foi muito bem recebida, né? Porque, afinal de contas, os vampiros que a gente conhece não andam no sol. Porque eles se evaporam, eles viram pó. Agora da Stephanie Meyer eles brilham. Porque... Eu já discordo. Eu acho que ela quis fazer um downgrade, né? Não um upgrade nos vampiros. Então, por isso que eu falei, ela quis, ela tem todo o upgrade, mas aí falhou, tipo, muito feio esse negócio. E esse negócio deles andar de dia também veio um pouco com Blade, né? Da Marvel. Que ele andava, era o único vampiro que andava de dia. Depois veio a saga Crepúsculo com os vampiros que brilham andando de dia. E tem também o pessoal do Diário de Vampiros, que tem um anel que faz um feitiço lá e eles podem andar de dia. Tá virando moda esse negócio de andar de dia, né, cara? É, inclusive aquela escritora, que eu esqueci agora o nome dela, que fez True Blood, que escreveu True Blood. Alguns vampiros conseguem andar de dia se eles chuparem o sangue de fadas. Fadas? Fadas, exatamente. É um mundo completamente fantástico, existe tudo. Metamorfo, vampiros, lobisomens, existem fadas. Nossa, é uma maluquice. Nunca vi a série, que bom que não vi, então. Chega de misturar elementos fantásticos aí, né? Não, mas ela é legal, mas... É até engraçado, uma série que tem nome de True Blood e o sangue é tudo de mentira, né? Tá, mas para tudo, então, vamos voltar pro Crepúsculo. Que a gente tá falando disso, né? Tá, a minha opinião sobre vampiros e lobisomens é que, assim, é fantasia. Tá? Independente das características que ela atribui a cada um dos dois gêneros aí, é fantasia e ela faz o que ela quiser. Vampiro não existe, lobisomem não existe. Será? Brilha, queima no sol, na minha opinião, tanto faz. Eu sei que tem muito preconceito aí em relação a clássicos como o Bram Stoker e, enfim, o Drácula, né, nesse ponto específico. Mas, cara, é fantasia, cara. Tô falando uma fantasia, não tem por que comparar com outra literatura parecida, sabe? Tá, então vou fazer uma analogia então, Marcelo. Tá, vai lá, lá vem. Chega o pessoal do Beatles e coloca o rock and roll, tá? Agora chega o Restart e diz que é rock and roll. É, uma boa analogia. Cara, tomei, eu acho que eu tenho o poder de tirar isso do cast, né? Mas rola um preconceito, né? Porque até então toda a literatura sobre vampiros, todos eles não andam no sol, eles têm medo de cruz e etc. Quer dizer, isso na mitologia, né? Uhum. Agora, quando sai da mitologia e passou pra ficção, aí ele é dono de quem tá escrevendo. É, na verdade, tudo que é novo gera um pouco de preconceito, né? Não só na literatura, quanto na música, quanto... É, na moda, em tudo o que é novo, no começo gera um pouco de preconceito. Tu vê que hoje o pessoal já não fala tão mal do Crepúsculo. É. Que eu acho que não é só o que é novo, mas no caso do Crepúsculo é porque ele virou uma moda tão absurda, uhum, que tem aquelas pessoas aversas à moda, que tudo que virou moda elas são contra. E aí... Pois é, pegando teu gancho aí, Elis, eu acho que, na verdade, o que incomodou mais nessa saga não foi nem o livro, nem o filme, nem nada, foram os fãs, né? Foram os fãs. É tipo Restart, a família Restart, enfim, eu nunca escutei a banda, mas eu tenho um baita preconceito por eles já pela... A forma como eles são pintados pras pessoas, né? São pintados coloridos, né? Say it. Vampire. Ficou um pouco complicado pra eu argumentar agora que o Diego me deu essa na cara, né? Mas eu acho mesmo assim que é um livro que dá pra ler, tá? Apesar dessa diferença de vampiros clássicos e Stephanie Meyer, digamos assim. Mas já que tu tá lendo o livro, tu compra aquela ideia... Por exemplo, tu não gosta, beleza, não compra. Tu comprou o livro, aceita, sabe? Não vejo mal em comprar, em ler uma história que tem um cenário um pouco diferente, umas características diferentes, enfim. Faz parte daquele enredo, faz parte daquele universo e, enfim. É, porque pra você curtir a história, você precisa se absorver, ficar longe de todo, sabe, dessa análise que a galera tá fazendo e se concentrar na história que tá acontecendo ali, né? Entre a Bella, o Erd, e o desfecho da história, não no que tá na margem, assim. Que são... Por que ele brilha no sol? Por que o Jacob tem que ficar arrancando a roupa o tempo todo, sabe? Enfim, por que esses lobisomens são gigantes, não são tamanho normal? Se você fica longe de tudo isso, você consegue curtir a história. Não chega nem a ser um lobisomem, né? Porque quando ele se transforma num lobo. Mas não sei vocês, o que mais incomodou foi o vampiro mesmo. O fato dele brilhar, o fato dele andar na rua de boa. O lobisomem nem incomodou tanto, assim, né? É mais a questão do cara tirando a roupa sempre, que é isso incomodou nos filmes, mas acho que... Ah, o que me incomodou mais, assim, não foi nem a questão do vampiro, do lobisomem. Foi a questão, tipo, da menina, sei lá, ficar completamente hipnotizada pelo cara, a ponto de nada, nada e mais nada no universo inteiro ser importante quanto ele. O que me incomodou, na verdade, não foi nem do Jacob tirar a camisa no filme o tempo inteiro. Foi as gurias no cinema gritando o tempo inteiro, cada vez que tirava a camisa, né? Ah, cara. É, cara, é absurdo, pô. Deixa eu ver o filme, cara. Eu já não gosto da saga, sabe? Ainda tem que ficar vendo o filme e as gurias tudo berrando no ouvido, enchendo o saco. Aí foi bravo. Ah, mas se você entrar no clima da diversão, você acaba se divertindo também, tá gritando. Então acho que eu posso aqui colocar como regra número 1 para se ler esse livro, estar liberto de preconceitos, né? É, você tem que ler esse livro já sabendo que vai ser tudo completamente diferente do que você imagina. E que se tu for no cinema, tu vai ouvir mulher gritando, certo? Exatamente, é por isso que dia 16 eu vou levar um protetores auricular. Tá certo, tá certo. Say it. Vampire. Então a saga Crepúsculo é dividida em 4 livros, né? Primeiro Crepúsculo, segundo Lua Nova, o terceiro Eclipse e o quarto Amanhecer. Ó, decorou, hein? Isso, olha só. Mas então, esse Amanhecer foi dividido em 2 filmes pra garantir uma bilheteria um pouco maior. E porque também é moda. Moda, e pra incomodar mais tempo quem não gosta também. E, bom, já que o Diego não leu, deixa eu perguntar pra ti, Alice. Por que tu leu esses livros? Tu gosta ou não gosta? Porque sim, porque não, enfim, né? Eu vou falar uma coisa. Comecei esses livros, primeiro porque toda vez que entro numa livraria aparecia aquela capa. Eu achei a capa bacana. E depois porque, bom, Harry Potter, quando acabou, deixou um vazio gigante na gente, né? E aí, o que que aconteceu? Crepúsculo veio pra preencher esse vazio. E acho que conforme as pessoas iam conversando, iam debatendo, você leu aquilo, você leu aquilo. E no trabalho, quando só tinha um monte de mulher, o pessoal, você leu Crepúsculo? Aí eu fui, comecei a ler, achei a história bonitinha, um pouco açucarada demais, né? Mas enfim, era uma coisa bacaninha, tipo, me lembrou dos tempos da adolescência, que sabe, quando você gosta de menininho, nada mais no mundo é mais importante que aquele menininho. E aquilo foi levando uma nostalgia, aí vem aquela parte dos vampiros, que também lembrou a minha adolescência da época que eu jogava RPG na escola. Só que também, né, fiquei, putz, né, ele brilha no sol, porra, por que que ele não pode ser um tremer da vida? Bom, enfim. Aí, sei lá, eu fui curtindo a história, porque é de menininha, a menininha gosta de romance, e eu achei bonitinho. E depois tem aquele dramatizinho, suspensezinho, uma ação. Fiquei gostando. E aí fui lendo os outros livros, vendo os filmes, fiquei viciada, mas também por tabela, porque as pessoas ficaram viciadas, eu fiquei, ah, eu vou viciar também, vou ler também, quero conversar, quero, né? Que nem todo mundo acabou ficando, fiquei também. Mas acho que eu continuo gostando. Mas deixa eu te perguntar rapidinho, então tu coloca esse livro como um livro feminino, ou voltado para o público feminino? Sim, definitivamente. Eu acho que, sim, até, com certeza tem homens que gostam, porque eu já conheci. Mas, no geral, é pra mulher. Não é uma literatura masculina. Mentira, mentira. O cara que diz que gosta é só pra ganhar menininha. Pode ser, viu? Diego não leu, né? Minha vez de dar o parecer aqui por que eu li esse livro. Eu tenho um problema muito grande, tá? Vou me confidenciar aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Até parece que eu não vou ouvir tu falar um negócio desse. Eu vou me confidenciar aqui com vocês, então. Eu li primeiramente porque a capa também me chamou atenção. É meio inusitado, um pouco diferente, assim. Eu sabia que falava de vampiros, eu gosto de vampiros, já li várias obras sobre. E acabei lendo esse livro, comprando esse livro, né? Pra me inteirar um pouco mais do que tava na moda e pra ler mais sobre vampiros. A moça da livraria, inclusive, me indicou muito esse livro, acabei comprando. E eu tenho um problema muito grande, que eu sou curioso. Quando eu começo a ler uma série, uma saga, uma trilogia, enfim, eu sempre quero até o fim. Independente se eu gosto ou não gosto, eu acabo tendo elementos que me deixam curiosos pra continuar, sabe? E, além disso, não vou mentir pra vocês, tinha uma coisa no livro que me prendia e eu não sabia o que era. Eu fui descobrir no quarto livro, acho que eu vou dar um pouquinho de spoiler agora aqui, que os vampiros, os lobisomens, enfim, os personagens principais da saga, eles têm poderes. E eu sempre fui muito fã de super-heróis, então eu acabei lendo esse livro mais pela ação. Lógico que o romancezinho ali fica até chato às vezes, mas por momentos ele acaba levando a história também, dando uma narrativa legal. Só que eu comprei essa história, eu li esse livro, além de pela curiosidade, pelo fator de super-heróis, digamos assim, sabe? Tu pode muito bem tirar o contexto vampiro, tirar os nomes e colocar outros nomes, que pra mim fica um X-Men adaptado, uma versão diferente de alguns heróis por aí. Ah, então, não sei, mas existem também, dentro do próprio RPG, os vampiros que têm seus poderes, etc e tal. Mas isso é dentro do RPG, não sei se isso dá pra levar pra literatura. Eu nunca joguei, então não... RPG nunca foi minha praia, então eu não conhecia. Mas só pra dar uma inteirada melhor do que eu tava falando, assim, os personagens principais são a Bella, que é a humana que se apaixona pelo vampiro, o Charlie, que é o pai da Bella, que é humano, também nada demais. Como assim nada demais? O pai da Bella tem um bigodão. Tá, no filme ele é o alívio cômico. Acho que no livro nem tanto, mas não lembro dessa parte. Mas no filme ele também tem a parte engraçada. É, a parte dele é mais cômica. Ele é o Senhor Mustache. O Senhor Mustache. Porque ele tem uma cara pequenininha, né? E aparece só o bigode assim, pá, na sua cara. Pois é. Mas aí tem também o Edward, que no caso ele tem o poder de ler pensamentos. Tem a Alice, que pode prever o futuro quando a decisão tá tomada já. Então ela prevê um futuro aí que é curto prazo, mas ela prevê. O Jasper, ele consegue controlar o ânimo do ambiente, ele consegue deixar as pessoas mais amistosas ou mais agressivas, né? O Emmett, que é super forte. A Rosalie, que eu acho que é mais a parte da beleza mesmo, apesar de no filme eu não ter achado ela muito bonita, mas enfim. Ela tem os superpoderes e ciúmes, né? Ela tem superpoderes de maldade contra a Bella. De inveja. Pois é. Mas então elas já seriam parte do elenco e sem muitos poderes, né? Aí tem o Carlyle, que é o pai da família Cullen, digamos assim. Cullen são os vampiros, né? Ele é o pai dessa família e não tem nada de poder muito especial. Ele é um médico muito carismático, ele controla muito bem a questão da fome de sangue dele. E tem a Esme, que é a mãe de todos ali, que seria a matriarca dessa família. Eu também não identifico muitos poderes nela. O poder dela é ainda saber cozinhar depois de 800 anos. Aí tem o Jacob, que é o lobisomem. E tem mais alguém, Alice? Ah, acho que sim, tem os outros vampiros. Tem a Vitória, tem o James, tem o... esqueci os outros nomes, mas tem vários outros vampiros que vão aparecendo. Alguns têm poderes, outros não, né? Sim. Mas dizem que esses poderes vêm antes mesmo deles virar vampiros, como o da própria Bella, né? Opa, spoiler! Spoiler! Tem os Vulturi também, que são, digamos, os vampiros mais antigos, que também têm poderes. Então, assim, voltando ao meu argumento, tá? Eu sei que pode parecer um pouco forçado uma justificativa aí de um cara que leu e acabou lendo os 4 livros sem saber muito bem pelo que ele leu. Mas, cara, tu pode muito bem pensar que isso são super-heróis, sabe? Não indo muito longe aí, não sei se vocês viram aquela série Heroes. Uhum. Tinha o cara que lia a mente, sabe? Tinha o cara que, enfim, adivinhava o futuro. Enfim, eu meio que coloco o Crepúsculo como pra meninas, história de amor, e para meninos, ação e super-heróis, sabe? Posso estar sendo completamente literal aqui, mas é minha opinião. Ah, acho que você dividiu bem, porque o que interessa pra menina nesse caso, pelo menos na maioria das gurias, são a história de amor em si, né? Agora pros meninos é a parte de ação que tem, não tem, tá mais pra não ter do que ter, né? Ela só joga lenha e mais não ferra com tudo, assim. Então, já que a gente tá falando essa divisão aí de que eu coloquei homens e meninas, né? O que falar da história de amor entre o Edward e a Bella? Com certeza, aquele cara, o Edward, ele ainda tem 17 anos, cara. Certeza absoluta. Ele tem já mais de 200, mas ele continua com cabeça de 17. Ele continua. É por isso que ele se apaixonou pra Bella, né? Imagina se ele tivesse a cabeça de 107 anos. Ele jamais se apaixonaria pela Bella. Jamais. Acho que ninguém jamais se apaixonaria pela Bella, né? Principalmente se for aquela sonda do filme. Ah, aí ferrou tudo, né? Aí só mesmo o diretor lá da Branca de Neve que ia gostar dela. Tá louco. Coloco ela como mais bonita que a Charlize Theron, né? Nunca! Tá louco. Nunca! Nunca! Say it. É meio complicado a gente dissociar o livro do filme hoje em dia, né? É muito, nossa. Eu comecei a ler o livro, então nem tinha filme, não tinha nem ideia de filme, então foi antes desse buzz, né? Mas o que vocês acharam do elenco, dos personagens? E aí depois a gente volta na parte do amor. Quando eu comecei a ler Crepúsculo, eu também não tinha, assim, não sabia que ia ter o filme. Mas eles já estavam preparando. Só que eu ia ficar pensando, nossa, acho que ninguém vai fazer um filme assim, desse livro, né? Porque eu achava uma história fraca pra um filme, fraca pra qualquer coisa, assim, apesar de ter gostado muito, mas acho que do ponto de visão um pouco mais crítica, eu achava muito fraco. E aí eu falei, ah, vou fuçar na internet, vamos ver o que ele tá falando a respeito dessa história. E apareceu lá a foto do ator que ia ser o Edward. Eu fiquei super feliz, assim, porque eu tinha acabado de assistir pela milésima, vigésima, trigésima, sei lá, quantas vezes eu tinha visto o número 4 lá do filme do Harry Potter, e eu falei, nossa, esse menino é bem bonitinho, né? Aí de repente apareceu ele como Edward, eu fiquei tipo, que legal, mais um pouco de Harry Potter na minha vida. E eu acho que, não sei se foi por culpa do Harry Potter, porque as pessoas acabaram gostando bastante dele no filme, que ele foi pra saga Crepúsculo, porque, ou se ele foi o melhor dos 5 mil que tentaram ser o Edward no filme, né? Mas Isso, é importante falar que ele fazia Harry Potter mesmo, é bem importante lembrar isso. É porque ele morreu no Harry Potter, né? Daí ele tinha que virar vampiro pra continuar. É, eu li muito papo sobre que esse livro vendeu demais, até pra quem era mais velho, mais idoso, de mais idade, né? Terceira idade, pessoal separado, viúvo, que queria recuperar esse amor, essa relação de respeito, homem e mulher, sabe? E esse livro fez muito sucesso, então acho que em virtude do sucesso, sendo forte ou não a história, sendo boa ou não, sendo adaptável ou não, com certeza um estúdio ia querer comprar e botar no cinema isso. Ah, né? Com certeza. Mas até então, nossa, porque assim, eu sou um pouco alienada. Como eu fico muito tempo vendo muito livro na minha vida, às vezes eu não sei qual que é o mais famoso, qual que não é. E quando eu vi que ele tava, tipo, na tela, eu fiquei feliz, né? Aí eu vi que o negócio ficou gigante, assim, pá! É, mesmo não tendo lido os livros, o que eu pude perceber, assim, como ele tem uma gama muito, muito grande de personagens, cada um tem sua personalidade bem marcante, né? Como a gente já falou um pouquinho atrás aqui, por mais que tu não goste do Edward, da Bella ou do Jacob, tu acaba se identificando com algum dos outros personagens. Então acaba cativando muito o público geral, né? Por mais que não goste dos principais. Deixa eu só perguntar, por que você não gosta do Edward e da Bella? É porque ela é songa e ele não tem nada a ver também. O cara brilha no sol. Mas tipo, você fala o filme... Não, assim, como eu falei, como eu não li os livros, e pelo que eu pude perceber dos personagens, cada um tem uma personalidade bem definida, né? Cada um tem é como se fosse um tabuleiro de xadrez, cada um tem a sua função ali dentro. É, o violento, o inteligente, o cuidadoso. Exatamente. Isso quer dizer? Exatamente. Então, por mais que tu não goste dos principais, tu acaba se identificando com algum dos outros personagens. Deixa eu puxar, então, esse gancho do Loco e voltando à pergunta que eu fiz lá no início. Eu acho que o grande problema desse livro, pra mim, é exatamente o casal principal, assim. Eu acho que a Bella é muito sensual, eu acho que nenhum homem gostaria dela. Talvez gostem por causa da Kristen Stewart e tal, tem bastante gente que acha ela bonita, enfim, tudo mais. Mas falando da Bella, tá, do livro, sem a imagem da Kristen, eu acho que nenhum homem jamais gostaria tão forte assim dela. É complicado falar jamais, eu sei, mas é muito amor, é muito apego, é muito, enfim, é algo muito do nada, assim, esse amor dele, sabe? O cara olha pra ela um dia no refeitório, ela olha pra ele e rola uma química. Aí depois, tipo, de um dia pra noite, assim, os dois são apaixonados e é algo muito sem fundamento, porque eu acho que o Edward é um cara que também não é nenhum homem real, digamos assim, esquecendo a parte do vampiro, né? As características de homem dele são muito antigas, de repente até por isso as mulheres gostam tanto, essa questão do romantismo e tal, mas assim como eu acho que a Bella não atrairia homens, tá? Eu acho que o Edward também é algo que tá em literal extinção, assim. Então me incomoda muito, assim. Eu imagino mais ou menos por que o Edward gostou, assim, da Bella. Porque até então ele conseguia ler o pensamento de todo mundo. De repente ele não conseguia ler o da Bella. Pra ele isso acabou ficando interessante, sabe? Aquela mulher misteriosa, porque ele só porque não conseguia ler o pensamento. Aí depois tem a questão do cheiro. Ela era, assim, sem sensualidade na frase, tá? Ela era deliciosa. Da visão de, tô comendo esse hambúrguer que tá delicioso, sabe? Porque o sangue dela era, sabe, era adocicado demais, atraía muito ele. Então, tipo assim, ele tinha aquela vontade maluca de poder sugar ela até ela morrer. E tinha aquela questão de, poxa, o que tá passando na cabeça dessa menina, sabe? Então quer dizer que o Marcelo leu o livro pela curiosidade e o Edward gostou dela pela curiosidade também? Digamos que o Marcelo poderia se apaixonar pela Bella. Caraca. Não aconteceu. Falando nisso, inclusive, tem uma parte que eu sou obrigado a falar, cara. Eu acho que fica muito claro isso no livro, no filme. Não lembro de ter visto algo tão claro assim. Mas a Bella, ela surpreende o Edward em todas as circunstâncias. Por exemplo, ela descobre que o Edward é vampiro. Em vez de ela fugir com medo e tal, ela pergunta se ele tem vontade de morder ela, sabe? Ele pergunta se ela tem medo, ela fala, eu confio em você. Meu Deus, é um vampiro, cara. E por que ela não tá com medo de mim? Que mulher é essa? Pois é, cara, por que ela confia nele? Não conhece há dois dias, sabe? Um dia, enfim. É algo muito, muito, muito, muito fantasioso mesmo, assim. Essa parte me incomodou. É. Mas, ok, eu não li por isso, tem outras partes legais. Vou falar mais pra frente sobre isso, mas é um livro muito bem escrito. Eu achei uma linguagem muito atraente mesmo, desculpem quem não goste aí, mas, né, é a minha opinião. Mas, cara, de amor, enfim. Eu não gostei muito do jeito que ela escreve, muito não, porque como eu falei, ela coloca tanto adjetivo um do lado do outro, assim, que chega e fala, meu Deus, eu não entendi, para! Sabe? Mas eu achei é uma linguagem que... É uma linguagem 21, vai, século 21. A gente, que tá todo mundo esperando, é fácil de ler, você se entende a história, você não precisa voltar pra entender um capítulo, uma história, você sabe, tem que ficar pensando, não é uma história pra você pensar, é uma história pra você curtir. Então você acaba se deixando levar pela narrativa que ela cria, pelo aquele clima que ela consegue criar, que é um clima quase único, às vezes, que é tipo amor, amor, amor, amor, até que vem o James e pum, acabou com o amor. Porque ele vai embora, né, na Lua Nova. É, o James, só pra deixar bem claro, é o vilão do primeiro livro. Então, pra quem não leu, saiba que vai ter um vilão chamado James e... Enfim. É. Say it. Vampire. Agora, se tem uma coisa que eu aprendi com Branca de Neve é... Não pegar a maçã. Pois é. E você sabe o que significa a maçã da capa? Não sei. O que significa a maçã da capa? A maçã da capa é a Bella, a visão do Edward com a Bella. Tipo, a Bella é o fruto proibido. Ele não pode gostar de uma humana. Porque ela vai morrer e ele vai continuar vivendo. E ela é super deliciosa na questão de comida, sabe? Não de outras coisas. Uhum. Então ele não pode se apaixonar por uma pessoa que ele tem vontade de matar o tempo inteiro. Então ela é o fruto proibido pra ele. E a maçã é o fruto proibido, né? Segundo a Bíblia. Não podia ser uma vitela, então? Não, porque aí cadê a história da Eva, do Adão e blá blá blá e do proibido? É, lembrando que como a gente falou na parte de conteúdo já, a autora é muito religiosa, né? Então é. Tem um fundamento nessa parte aí. Say it. Vampire. Mas ainda falando desse amor entre Bella e Edward, como é que vocês veem a relação de proximidade entre o casal? Assim, a questão da resistência do Edward quanto a Bella. E depois também, lá na frente do quarto livro, dando spoiler mais avançado aí, na parte 1 do Amanhecer, que foi pro cinema no passado, né? Fazendo um paralelo aí, então, entre a resistência do Edward com a Bella no início do livro e a violência que se desencadeia dessa relação entre eles é no quarto livro. Vocês acham que tem muito respeito ali ou não tem? Se tem uma carga de violência contra a mulher ou não tem? Eu acho que a gente veio falar assim porque tem muita gente batendo o pé nessa carga de ser um livro super sexista que tá influenciando errado as garotinhas de hoje. Será que a gente fala disso? É, acho que sim, até por causa dos 50 Tons de Cinza, né? Sim, acho que sim. 50 Tons de Cinza nada mais é do que um livro que foi originado no Edward e Bella, na relação dos dois, na história do Crepúsculo, né? Mas que esse é assunto pra um próximo cast, né? Próximo cast nada, cara, pelo amor de Deus. Imagina o próximo cast, 50 Tons de Cinza, que super! Com todo respeito a quem gosta, próximo cast nada, cara. Eu acho que não tem nada demais aí. Tem mulher que gosta de apanhar mesmo, então não tem problema. Ai, cara, eu quero ver a Erika ouvindo isso depois, mas enfim. Ela tá ouvindo aqui do lado. Cara, assim, ó, ela casou com um vampiro. E ele já tinha falado pra ela que ele era muito forte, arrancando a raiz da árvore. Então... Ela não podia esperar outra coisa, ela, né? Ela não podia esperar outra coisa. Mas ela não esperava outra coisa. E ela nem ficou, tipo, ai, tô dolorida. Não, ela ficou tipo, ai, que delícia. Ela ficou feliz com isso. Ela tava torcendo pra que ele matasse ela de uma vez pra transformar ela em vampira. E ela queria mais, ele que não quis. Verdade, verdade, tem esse ponto. Mas eu acho que o mais incomodou mesmo foi... Acho que mais no filme, questão de visual, não só de imaginar. Os machucados nela, o roxo pelo corpo. Questão de bater mesmo, questão física mesmo, sabe? Ah, e tem um ponto interessante. Essa cena no filme, ela era muito mais picante, ela era muito mais violenta. Só que eles cortaram praticamente a cena inteira pra censura cair de 17 anos pra 13. Porque senão você ia ter uma visão um pouco mais, sabe, assim, apimentada da relação deles. Viu, Diego? É sempre bom convidar pessoas que entendam, né? Ah, entendo! Você é trucidada pelos fãs aqui. Say it. Vampire. Mas então, deixando o Loco de novo de lado, já que ele não leu o livro, tá de escanteio ali no cast. Elis, qual o livro que tu mais gostou? Quando eu li os três, eu gostei mais do Lua Nova, porque não tinha o Edward e ela tava sofrendo, aquilo pra mim foi novo. Só que depois eu gostei mais do último mesmo. Porque ela incrementou mais personagem na história, ela criou uma saga um pouco mais elaborada, um pouco mais complexa mesmo, em questão de tudo, né? De personagens, de narrativas, de que você conhece o mundo da Stephanie Meyer de verdade, que você não viu nos outros livros. Aí eu acabei curtindo mais o quarto mesmo. Eu gostei mais do quarto livro também, porque é no quarto livro que tudo acaba. Ah! Jura? Colocou aquela parte contra o Crepúsculo só pra manter a audiência do Livrocast, sabe? Na verdade, assim, todo o sucesso do Crepúsculo é em cima dos haters, né? Então, eu tenho que fazer minha parte de hater aqui. Eu só quero deixar bem claro pra quem tá ouvindo a gente agora que quem colocou o Crepúsculo na pauta não fui eu, tá? Deixar bem claro. Ah, foi o hater aí? Foi eu que coloquei o Crepúsculo na pauta. Ele é um hater investido. Não, mas é que tem que colocar lenha na fogueira pra poder pegar fogo, senão não tem graça. Tá, vamos começar por onde não gostei, tá? Eu comecei o primeiro livro, lógico. Eu achei um livro, tipo, tá, contou uma história, mas não aconteceu nada demais. Não pode acabar assim. Daí eu comprei o segundo livro. Daí o segundo livro foi um saco. Só tinha a parte do amor que eu não gosto. Foi o pior livro, mais lento. Apareceu o Jacob, que eu achei inútil na história. Ok. O terceiro livro, que tem um pouco mais de ação, não vou dar muito spoiler aqui, mas já me deixou um pouco mais contente com a história. Já vi um pouco mais de beleza. Ação, combate, estratégias de combate também, que tem muito pouco, mas tem. Não me xinguem, por favor. E o grande livro pra mim foi o quarto, parte 2 do filme que vem agora, que foi mais vampiros aparecem, mais clãs aparecem. E daí, nesse quarto livro, eu vi essa união de poderes que eu tanto queria ver, ou que tanto me fez ler essa história, essa saga, né? E é o livro que eu mais gostei. Ah, sim. Mas eu posso falar o que eu não gostei no livro 4? Assim, existe um padrão. Desde o primeiro livro, a visão inteira é através da Bella. Daí chega no quarto livro, bem, tem o Jacob ali, a visão do Jacob. Pô, e depois não tem mais. É um caderno no meio com a visão dele e depois não tem. Eu achei que foi assim, uma coisa completamente desnecessária, não deveria ter. Apesar de ter sido muito bacana, ok, mas foge completamente do que ela tava fazendo. Eu não sei se o que ela tentou fazer ali foi pra dar uma lenha na fogueira no tal do Midnight Sun, né? Que é o sol da meia-noite, que ela escreveu. Pra quem não sabe, é o Crepúsculo, só que é na visão do Edward, que tá aí jogado na internet pra quem quiser ler. Mas, assim, eu achei tão babaca. Você não achou? Você acha que eu tô falando besteira aqui? Eu achei tão babaca ela ter feito aquilo. Ah, eu não me incomodou muito. Eu achei legal o recurso que ela usou. Eu acho que tem que falar, na verdade, antes de continuar falando sobre isso, né? Quem são os narradores da história, né? A principal parte do livro, quem narra, é a Bella. Ela narra 98%, 2% é o Jacob. Isso, são os dois narradores. Então quer dizer que a série segue linear do primeiro até a metade do quarto livro? É, tem algumas partes que o Jacob narra mais e tal, mas basicamente é como tu dividiu aí, Diego. Say it. Vampire. Mas então vamos finalizar aqui falando do livro, sobre a saga de modo geral. São quatro livros, são quatro conflitos diferentes, às vezes tem um link com um livro e outro, mas são quatro conflitos separados, né? Elis, tu que leu, Diego, tu que viu os filmes, pelo que tu viu nos filmes, o que vocês acharam da escrita, da narrativa, dos capítulos, da construção dos personagens, a opinião da saga inteira, né? Vamos dar um apanhado geral pra finalizar o cast. Atingiu no alvo, né, mesmo, na questão do público-alvo dele. Os livros, eu tenho eles aqui, não vou dizer que não vou ler, porque a hora que eu terminar toda a minha pilha de livros, se eles estiverem ali, eu vou ler também, porque não tenho por que não ler, né? Por mais que eu não seja o público, mas eu entro na onda dos haters mais porque eu não curti mesmo, não é pra mim. Mas a nível de curiosidade, assim como tu também leu, eu leria sem problemas. Bom, assim, como eu falei, eu gostei bastante da história, mas eu não gostei muito da maneira como ela escreveu, nem da maneira como ela simplesmente, sabe, saiu do padrão que ela construiu, que foi a visão que ela começou com a visão da Bella, e depois no meio aparece a visão do Jacob, não sei porquê, mas apareceu, desnecessária, porém legal, e voltou na dela. Não gostei disso, não gostei da forma como ela simplesmente pegou algumas culturas e depois ela, sabe, matou todas elas, culturas que existem, histórias que existem, mitologias que existem, e destruiu da maneira que ela quis, inventou, criou. Então, tipo, não é um filme que você pode usar como referência, embora tenha muita coisa que exista culturalmente. A forma como ela coloca tanto adjetivo um do lado do outro, fazendo com que aquilo seja um pouco maçante, porque ela tira um pouco sua paciência nesse ponto. Mas, então, como eu disse, se você chegar no livro sem preconceitos e focar apenas na história que ela quer te mostrar, pode ser que você goste. Como eu curti, assim. Eu já discordando um pouco dele, eu achei um livro bem escrito. É um livro que, apesar de não me ter pego, assim, pela história, é um livro que eu li muito rápido, tá? É um livro que, se eu não me engano, eu li em 3 dias, 4 dias, porque realmente me empolgava, assim. Ela tinha uns ganchos muito legais de fim de capítulo, assim. Sim. Que te levava pro outro, não sei se concorda comigo nesse ponto. Sim, concordo. Eu acho que é um pouco até da literatura moderna mesmo. Eu vi muito disso também em Jogos Vorazes, questão de acabar um capítulo te fazendo continuar. Tipo, não vou parar aqui, amanhã eu continuo. Não, pô, cara, o que vai acontecer, meu Deus do céu? legal. Apesar de a história não ser lá tão forte como eu mencionei, né? Mas a narrativa é boa, a escrita eu achei muito, muito ritmada, dá pra ler tranquilo. Eu não gostei muito da construção dos personagens. Eu senti meio que assim, por exemplo, tu entra num mundo e as pessoas são assim e tu não é apresentado a essas pessoas, sabe? Sim, sim. Tipo, tu entrou lá, a Bella, ela é frágil, ela é desastrada, ela é assim, sem sal, enfim, e não tem uma apresentação das características. Ela atua dessa forma e tu demora um pouco pra pegar esse ponto dela, sabe? Ela detalha mais a situação do que os personagens. Ela fica muito mais tempo descrevendo o sentimento dela do que ela. Então, pra você entender o personagem, você tem que ir analisando as coisas que ela faz, sabe? As decisões que ela toma. É, por falar nesse detalhamento das situações, eu tinha uma pergunta pra fazer. Pra vocês que leram os livros, né? Com toda aquela pesquisa que a Bella fez sobre vampiros, a Stephanie Meyer não aprendeu que os vampiros não brilham só? Não é um livro pra você pensar, é um livro pra você curtir só. Você não tem que ficar pensando, você tem que ler e falar, pô, legal, gostei. Fechou, essa é a definição do livro. Não é um livro pra você pensar. Se você quer pensar, meu amor, compra Clarice. Acabou. Mas já que estamos chegando no final do cast, Elis, muito obrigado por seu tempo, por sua atenção, pelo conteúdo que você trouxe aqui pra gente. Volte mais vezes, espero, né? Eu também! Eu que agradeço muito, foi um convite muito bacana. Eu gostaria de ter acrescentado mais, né? Mas por conta do nervosismo, não acaba não saindo muita coisa. Mas... Não, mas foi ótimo, fica tranquilo. Se quiser falar um pouquinho mais do teu site, aí fica à vontade. Eu edito um site chamado Tecnodivã, que ele nasceu com o objetivo de falar sobre livros mesmo, somente sobre livros, mas não sobre histórias ou só sobre o best-seller, mas um apanhado geral do mercado editorial em si, do que as pessoas andam fazendo. Mas assim, por conta da minha falta de tempo, porque até o site começar a pagar a nossa vida, a gente tem outras coisas para fazer, né? Ele vai voltar em janeiro, dia 2 de janeiro, já tá no ar. Vai ser muito mais dinâmico, porque vai ter muitas pessoas feríssimas, gente da área, gente, sabe, apaixonada, contando, trazendo bastante informação bacana sobre livros, e não só sobre livros, mas sobre filmes, games, etc. Então, em janeiro, se você quiser acessar www.obotecnodivan.com, você pode acessar. Link devidamente exposto aqui embaixo na postagem. Diego, mais uma vez obrigado, também tá gravando aqui com a gente de novo. Opa! Espero que no próximo cast tu goste do livro, tu, né? Elogie um pouco mais. Mas então, o cast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo LivroCast. Programa errado. Ai, que horror. Não fala assim. É, agora tá mais baixo teu volume, Diego. Pra casa tem um barulho de fritura, não? Tem. É, eu tô fazendo a janta. A mulher tá chegando daqui a pouco, né, cara? É foda, né? Eu faço papel de mulher, né? Ah, mas homem serve pra isso mesmo, meu filho. Estamos em tempos modernos. Peraí. Tu falou que tu faz o papel de mulher em tudo que é lugar, cara? Onde mais tu vira mulher? Não, aí depois eu te conto.